você cair em tentação. E eu não te perdoo, não. Você vai parar no meu colchão. E a minha flauta vai tocar. E a serpente despertar. Não vá ficar com medo, não. Relaxa e sente a sensação. O deserto vai ficar pequeno quando você sentir meu veneno. Oh, cuidado com a serpente, porque aqui é forte e quente. A pecada é diferente. Vai parar no meu colchão. E a minha flauta vai tocar. E a serpente despertar. Não vá ficar com medo, não. Relaxa e sente a sensação. O deserto.